non fa freddo. Salvador, boa tarde, boa noite, boa noite, 01, assistente da Uniforme. Meia 01, boa tarde, sendo identificação, adição nível 040, chegada bom. Identificando 040, chegada bom, chegou no meia 01. 8002, deixa 2000 pés, estado na 012, autorizado dele, S1 Glass, reporte localizador. Afirmativo, desce para 2000 pés, ajustado no 012, autorizado LS em glide, reportando ao localizador, tanto 8002. Número 2, está a visão. Número 2, passando 366, complete R na nave, torre 1186. 286. Muito boa tarde, gol no meio, no 2, para 2 milhas e meia do serviço 372, foi mais travado. Boa tarde, gol no meio, 1-2, tempo autorizado, pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-7 nós, ajuste 1-0, 1-2, informa os primeiros 9-0 metros, pista 1-0 estão fechados. 0-2, está certo. Autorizado nível 1-0-0, Bono 7-6, salve. Bono 399, mantém a posição. Bono 7-6, pra ele. Mantém nível 2, eu sou, tá? localizador, pista 10, tá 8002. 002, VLS Englade, torre 1186. Oi, VLS Englade, chama a torre 286, então 8002. T99 além da cola de imediato, quando autorizada? Afirmo. Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, mano zero, gol no 3 mais nada. Pushback acionamento 3567. Autorizado, pushback acionamento da 3567. Paulo, muito boa noite. Eu vou no 612. Meio no 2, portão 5, táxi via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa Juliette com 05, gol número 2. E Salvador, boa tarde, Altão 8002, passou Simbra, Baixada e Tavares. 8002, boa noite, continue a aproximação, guardando pista livre. Informa os primeiros 90 metros, pistão no 0 estão fechados. O ajuste é no 0, 12. Ajustado no 012, ciente dos primeiros 90 metros fechados, aguardando pista livre, Altão 8002. 0 graus com 07 nós, sem pouso autorizado, pistão no 0. É livre pouso, pistão no 0, trânsito 002. Para cruzamento da pista em uso, gordo 64. 23. Positivo, chama para o cruzamento pista em uso. Chamará para o cruzamento, gordo. Cruza 1500. Dona 399, contato radar na decolagem, saída Gole, bom nível 360. 360, na saída Gole, voo no 399. Voo 601, no DC 2000, PES, fase 0012, está autorizado, VLS Sea Glide, reporte localizador. 7, DC para 2012, está autorizado, setor o RNAV. Então está reautorizado 2500 PES. Após pelo Serra Vitor 366 para a final, RNAV, gol no 601. Para 2500, só para 366, está para o final da RNAV, 601. Sim, pista no 0, tá 3175. Solo aos 21, no direita, chama o solo no 21, decimal 9. Então, boa noite. Direita, solo 219, tá? Correção 8002. Graças, boa noite. Paulo Salvador, muito boa tarde, Altair 8002, pista livre na escuta. Juliette, 002, boa tarde, portão será o 11, chame antes da Juliette. Gente, 11, antes da Juliette, chamará, tá, 8002. Gordo 64, prossegue via Alfa e chama antes da Taxway Índia. Alfa, chamará antes da Índio, o 64. Zero, o vento 110 graus com 07 nós, ajuste 1012. Tipo de decolagem 10, tá 3173. Da Índia. Prossegue em frente, ponto de espera, torre 18-6, bom voo, gordo 64. Ponto de espera 18-6, gordo. Brasília agora, segundo. Raia T3, secundária 1230, na 33, em qualidade. Gordo 903, agora Brasília 1-2-4-2-5, secundária 1-2-6-5-5. Gordo 03, boa tarde. Indicação, desça nível 040, na chegada a Manfred. November para nível 40, chegada a Manfred. Controle Salvador. Boa tarde, 3175, qualificando 1500 para o nível 340. Contato radar na decolagem, então 3175, saída da El, transição de inércio para nível 340. Para o 340, saiu de inércio. Tá, 3175. Presente possibilidade com a Dael? Após 2000. Após 2000, Dael, obrigado. Controle X-Ray, Juliette, ciência da uniforme, cruza 160 para 150 na Pro de Mare. X-Ray, Juliette, Sierra, aciona identificação, desça nível 050, chegada Mare. 050, acionou, chegada Mare, X-Ray, Juliette, Sierra. Passou 366, estabilizado no final do procedimento, Uno 601. Uno 601, complexo final, RNAVE, torre 1186. 86, obrigado, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Um cruzamento, estação na frequência livre, boa noite, até a próxima decolagem, Bracel. 4 horas e 20, alterna, confirma. Venta 90, ponto de espera da 10, chame 3186, bom voo, 3567, boa noite. Boa noite, o táxi está autorizado, ponto de espera da 10, chamar a torre 4 lados, tá? 3567. 1399, chama agora Centro Recife, 13325, Alterra 2004. 3325, 12545, gol na 399. Confirmando a secundária, 1264. Oi, Salvador, boa noite, boa tarde, Gono 601, está no final do RNAV, vai passar o 372 para embaixo, travado. Sente no 601, livre pouso na 10, vento 120 graus com 612 de nós, altímetro 1012. Livre pouso na 10, 612, Gono 601. Gono 64, decolado 126, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Grato, boa noite, 6935, controle gordo. Juliette, quais são X-Rays? Juliette Sierra, da presença autorizada, ITAP. ITAP, ok, obrigado, X-Rays Juliette Sierra, ITAP. Gordo 64, controle. Gordo 64, controle. Controle Salvador, muito boa noite. O Gordo 64 está cruzando 3.200 pés para 180 na Dael, transição coral. Gordo 64, a senhora, identificação. Identificou 5031, Gordo. 567, Lima. Além, mas tem, então, 3567. Gordo 64, contato radar 4 milímetros de Salvador, na saída da El, subnível 180. Da El, transição coral, subindo para 180, Gordo. Presente, está autorizado, da El. Está presente, da El, Gordo. 601. Tan 3175, agora com o centro Recife na frequência 133.25, caso negativo 1264. 3325.264, obrigado, Tan 3175. Oi, 56, né, escuta? 1856, Recife 390 aprovado, pelo ISC 58, decolagem da 110, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 35, aciona 5063. Teste aprovado 390 para Recife, seu uniforme Whisky 58. Na ideia pouco, Caracaju, 1935, no controle 5063, voo no 856. Correto, chame pronto para o acionamento pushback, no 856. Oi, mano. Oi, mano, fala. Ajustado na 012, está autorizado ILS sem glide, reporte localizador. Estimativo 2000, autorizado ILS sem glide, remaio localizador X-Ray, Juliet. Transição Blaze, 670. Guardando pela cópia da Blaze. Tan 3567, contato radar na decolagem, saída gole, transição ao fito, subnível 360. 360, gole o fito, Tan 3567. Estacionamento. Boa noite, 56 autorizado, puxa sinal, reporte táxi. Reportarei táxi, 56. 56720, copy. Cada 505-330, qualquer jogador. Eco ainda não vendo, está atingindo 40, possibilidade de tomar a proa da rotatória e descer para 1500 pés para pouso na 17. Confirmando, solicita mudança de regra presente? Afirmativo. Sim, modificado 2034, desse em condições visuais no 1500 pés na proa da rotatória, Eco Índia November. Eco Índia November. Confirmando, desce em Salvador no 012. Afirmativo, certo. Bono 399, autorizado 390. 380, bono. 3302, entende? Firma. Webjet 6720, autorizado Galeão, nível 340, piloto Zulu 14. Decola dando 0 com curva direita, saída da Eltransão Blast, controle 119.35, transponda 5064. Autorizado Galeão 340, peso Luno 4, decolada 10, curva direita, da Elblast 1935, 5064. Até ponto para puxa acionamento, gate 04. Para o puxa acionamento agora no 046720. Autorizado, reporte táxi, objeto 6720. Chamará 6720. Gente, prossegue no LS em Blaise, agora com a torre 1986, X6, Lia de Serra. É Serra, ciente, 186, obrigado. Vou no 7, eu estou combinado com o Brasília, você pode mandar o seu cuidado para o locador. Do 64, agora com o centro Recife na frequência 133 e sinal 25, caso negativo 1264. 3325, 264, Recife, o gordo. Já tá numa final de 8 milhas, baixado, checado, cabeceira 110. Gente, X6 Juliette Serra, tem o campo à vista? Completamente, senhor. Gente, cheque o trem, leve pouso na 10, vento 110 graus com 7 nós, altímetro 10013. É certo, sim, está com o trem baixado, travado. Quem copiou 1-2-3-2-5 ou 1-2-6-4, TAN 3567? A primária 1-3-3-2-5. Ok, corrigiu a primária, 13325. Muito obrigado e boa tarde. Igualmente. Eco Índia November, agora com a torre 1186. November, boa noite. Boa noite. Salvador do Eco Índia November. Eco Índia November, reduz a aproximação na medida do possível, reporte final de 3 milhas para 17. November. Esse alfa, ponte estrada do Nozero, chamada torre 118, décima meia dúzia, aqui negar o Nozero no 3. 7, ponte estrada 8612, Nozero no 3, 856. Para o Salvador, boa noite, voo no 764, 400 Brasília. Mano, 400 Brasília, aguarde qual pegou no 764. Gente, aprovado para ir, senhor? Valeu, Fit. Valeu. Controle Salvador, Papatango Whisky, Anquitango. Papatango Whisky, Anquitango, aciona identificação. Da presente está autorizado o toque para a chegada Aman, desça ao nível 050. Toque para de toque para a chegada Aman, desça ao 050, Whisky, Anquitango. Web 67-20129, 3 horas e 20, confins. E só para o seu redor? 129. Web 67-20, autorizado táxi India Alpha como número 2, no ponto de espera. Agora a passagem a um Boeing da Gol, passando através do 5. No ponto de espera, chamar a Toy 1 no 8, 612, que nega 1-0 no 3. Com 1013, da passagem ao Golfo, que vai passar à nossa direita, e após 18:06, 6720. Cheque o trem livre, pouso na 17, vento 110 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Passo de novembro, está com 3 baixado, checado. Decimal 35, transponder 5101. Sente, autorizado 400 para Brasília. 7, trazendo para a direita, gole ou não. 11935, controle 5101, transponder. 1764, correto, confirme em portão. 75. 75, reporte para puxa acionar, gol 1764. Salvador, web 6720, ponte cara 10, pronto. 6720, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no zero. Após a rolagem do gol, a linha mantém. 1856, a linha decola, dá no zero, vento 120 graus com 8 nós. Sente, a linha decola, gol 1856. Eco em novembro, solo aos 4-1, confirma a parte da bata. Na parte do Braé. Gente, autorizado o backtrack, é parte livrando. Quando dá o ar, é que a gente vai no erro, você vai se pedir aqui.